Bem, irmãos, hoje dia 9 de agosto de 2015, hoje é dia dos pais, e nós estamos juntos aqui para poder crescer na palavra de Deus. Vamos celebrar a ceia, mas antes eu quero falar um pouco sobre oração. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 9. Nós temos um breve tempo aqui juntos, mas nós podemos desfrutar bem dele para edificação nossa, para a glória do Senhor em nossas vidas. Amém? Quando você procura aí, você não achou, eu vou lendo, tá bom? Mateus 6, 9. Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, amados. Senhor, em nome de Jesus, abre nosso coração, nosso entendimento, para que possamos, Senhor, cumprir a tua palavra, possamos amar a oração, amar a caminhar com o Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, meus amados. Bem, eu queria falar sobre a oração e eu queria que, em nome de Jesus, o Espírito Santo, ele nos acordasse para essa necessidade. Interessante porque os discípulos, pelo menos não é relatado nos evangelhos, os discípulos perguntando para Jesus: Senhor, nos ensina a expulsar demônios. Senhor, nos ensina a pregar. Senhor, nos ensina a oratória que o Senhor tem, a metáfora. Não. O que é que fez eles, pelo menos no que foi registrado, pedirem a Jesus para ensinar eles a orar? Quando meu pai foi na Coreia, e eu vou lá na Coreia, amém, gente? Eu vi ele já relatando isso, e outros vários irmãos relatando isso, que, aparentemente, o mais impressionante na Coreia é o tamanho das igrejas, é o número de pessoas que tem nas igrejas, é a organização social dos ministérios da igreja. Mas para aqueles pastores mais maduros e mais sensíveis, o que eles perceberam na Coreia foi a vida de oração da igreja da Coreia. Eles têm uma vida de oração tão intensa que muitos dizem que a locomotiva que puxa a igreja da Coreia não é a cultura deles disciplinada, não é a riqueza da igreja, não é qualquer outra coisa, senão a vida de oração de cada crente. Começando pelas lideranças, até a pessoa mais anônima, eles oram e oram muito. E é interessante que o pastor Xu, que é o pastor da maior igreja do mundo, uma igreja reunida só, são mais de 800 mil pessoas. E ele... A gente vai lá, Levi. A gente vai lá, na Coreia. Ele é muito legal, ele falou sobre oração, eu tenho aprendido muito com ele durante esses anos. E assim, ele tem um comportamento interessante, ele chega vamos ter um dia para orar pelos enfermos, então venham, tragam os enfermos que a gente vai orar por eles. E aí o povo vai de maca, vai de muleta, vai de... E aí ele chega assim na hora, o povo esperando que ele vai orar, né, grande reverendo. Aí ele chega e fala assim: bem, irmãos, hoje quem vai orar pelos enfermos é o diácono tal. Aí ele pega o diácono mais anônimo, assim, da igreja toda, aquele recém-ordenado, cheio de temor. Aí ele ora pelo povo e coisas extraordinárias acontecem. Porque ele quer ensinar com isso: olha, não é o poder de quem ora, mas é o poder de Deus. É claro que também a vida de oração de quem ora repercute na oração desse que ora. Lá na Coreia, um pastor, para ser ordenado, ele precisa passar 30 dias orando, sem comer. Se ele não conseguir, então ele fica mais um ano, 6 meses, né, melhorando um pouquinho, para depois ele ser ordenado ao ministério. Pai, meu amado. Então, a rotina, a disciplina de oração lá é absurda, é estrondosa. E aí nós vemos o que nós vemos das notícias, o que Deus faz por lá. Mas não precisa ir tão longe na Coreia, não. Vamos aqui, vamos para a Bíblia. A gente pega o livro de Atos, a gente vê a intensidade da vida de oração dos irmãos de Atos. Eu queria desafiar você, quando lê o livro de Atos, você lê o livro de Atos atento à vida de oração daquele povo. O povo orava demais. O povo era movido por oração. O povo comia oração. O povo não fazia nada sem oração. Irmãos, e a gente já está perto, assim, né, de ser uma igreja mediana, em muitos aspectos. Eu diria que se a gente continuar assim como nós vamos, talvez um ano no máximo, a gente vai ter autonomia financeira da Igreja Mãe Salvador, já vai ter um número razoável de irmãos, que é o número médio, a gente já está no número médio de todas as igrejas do mundo. A maioria das igrejas no mundo tem até 50 membros, no mundo inteiro. A gente às vezes acha uma igreja pequena, né? Comparado a igrejas maiores. Então a gente tá na antessala, a gente está no antegozo, a gente está na linha de chegada de sermos a igreja que está na média. Mas eu acho que Deus tem mais para nós. Quando eu oro por cada um de vocês, eu vejo coisas que talvez vocês não tenham visto ainda. Eu oro e Deus vai me mostrando coisas tão lindas que Deus tem para fazer em cada um de nós. E o que nos detém, então? Às vezes nós achamos que o que nos detém são maus hábitos. Às vezes nós achamos que o que nos detém é falta de tempo. Às vezes nós achamos que o que nos detém é falta de um conhecimento bíblico maior. É fato, todas essas coisas nos detêm. Mas todas essas coisas são vencidas quando a gente tem uma vida de oração mais intensa. Porque acontece uma virada na nossa mente, acontece uma chave roda dentro do nosso interior e nós começamos a priorizar mais o que deve ser priorizado. Meu pai costuma dizer que enquanto você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha. Então, o diabo, o mundo e a carne tentam nos convencer de que esse é o problema nosso. Se nós resolvermos essas coisinhas das nossas vidas, nós seremos mais espirituais. Mas o que eu quero sugerir para você hoje é parar tudo e começar a ter mais tempo com Deus. Eu quero fazer isso também. Essa pregação hoje é mais para mim do que para vocês. Vocês estão no lucro também, mas eu acho que isso é para mim, mas Deus está me dando tanto disso, de querer isso, que está transbordando para vocês. Eu quero trabalhar um pouquinho alguns princípios sobre oração. Como eu disse, eu não quero demorar muito hoje. Eu quero que você leve seu pai na churrascaria. Ou você seja levado, né? Então vamos lá. Oração. A primeira coisa que eu queria falar sobre oração. Hoje nós vamos trabalhar módulo, nós vamos trabalhar Caleb, nada. Só sobre oração e a ceia. Primeira coisa sobre oração. Para que você tenha uma vida de oração, você precisa de revelação de quem Deus é e de quem nós somos. Jesus tinha uma vida de oração intensa. A palavra de Deus diz lá, quando Isaías viu o trono de Deus, mudou muita coisa. Até o discurso dele foi mudado, quando você lê o livro de Isaías. Meu pai diz que quando Isaías viu o trono de Deus, ele teve noção de quem ele era, de quem Deus era. Às vezes nós não temos muito noção de quem nós somos, de quem Deus é, e de quem nós podemos ser em Deus. Se você olhar para a vida de Jesus, o ministério de Jesus, interessante. A doutrina católica, eu até respeito isso, porque a intenção foi fazer o nome de Jesus mais especial. Mas nós, protestantes, evangélicos, nossa doutrina é a partir da Bíblia. E nós não cremos que a igreja pode mudar a Bíblia, amém, irmãos? Então nós sujeitamos a Bíblia. A Bíblia diz que o ministério sobrenatural de Jesus começou quando ele começou o seu ministério, quando foi batizado, amém? Então, quando Jesus foi batizado, não foi no bar mitzvah dele, quando ele comemorou as começo da sua puberdade, não foi quando ele foi circuncidado, não foi quando ele foi visitar o templo. O ministério de Jesus começou quando o Espírito Santo veio sobre ele, não que ele não já tivesse o Espírito Santo, ele tinha, amém? Porque se João, primo dele, já era cheio do Espírito Santo na barriga de Isabel, imagino que Jesus também, amém ou não? Mas, quando ele foi batizado, e o Espírito Santo veio como uma pomba, e veio dançando ali e desceu sobre Jesus. A partir dali começaram seus milagres, teve boda de Caná e teve outros milagres. Conta a tradição cristã, né, católica, que Jesus, quando era pequeno, fazia uns bonequinhos de barro, uns passarinhos, e soprava e os passarinhos saíam voando. Não que ele não pudesse fazer isso, se Deus Pai quisesse fazer, mas a gente tem que lembrar uma coisa, está lá em Filipenses, Jesus se esvaziou. Agora, uma das coisas mais interessantes sobre o esvaziamento de Jesus, eu vou dizer qual é. Jesus se esvaziou, e um dos sentidos de Jesus se esvaziar é porque tinha que ser filho do homem, tinha que ser um homem puro para morrer, para remir os nossos pecados. Amém, irmãos? Mas um dos sentidos de Jesus se esvaziar, sabe o que é? Olha que coisa tremenda. É para você, quando se sentir vazio, olhar para Jesus e dizer, ele pode ser cheio novamente, e eu também posso. Quando você se sentir vazio, você olha para Jesus esvaziado, que buscava tão intensamente a Deus, o Espírito de Deus, e dizer, ele foi cheio, eu também posso ser cheio. O próprio Jesus disse, obras maiores farão. Eu sei que hoje parece uma loucura, daqui a uns 10 anos, quando tiverem ouvido essa gravação, vou dizer, olha, bem que ele dizia isso. Quando eu passo ali no estádio da cidade, Sofia já vai comigo, estende a mão e diz, vamos celebrar o culto da virada aí, um dia. Amém, irmãos? Parece uma loucura, não parece? Parece. Mas em menos tempo, Israel ganhou mais pessoas. Com 12, com 11. Matias veio depois no lugar de Judas. Aí você diz, ah, pastor, para com esse devaneio. Ó, gente, que isso? Eles eram os apóstolos. Irmãos, Patrick é muito mais preparado que Pedro. E eu podia citar todos vocês aqui. Muito mais, o que capacitou Pedro aquele discurso foi ser cheio do Espírito Santo. E eu temo, e eu estou preocupado com uma coisa aqui. Nós, irmãos, honramos tanto o Evangelho, eu fico feliz pela parte que é honrar o Evangelho que vocês têm. E vocês temem, às vezes, falar alguma bobagem, temem dar uma palavra. Eu acho que o ministério é muito mais do que pregar. Mas vocês não têm que temer pregar. Vocês não têm que temer abrir a boca. Porque é o Espírito que vai encher a boca de vocês. É o Espírito que vai encher. O Senhor disse que o Espírito nos lembra todas as coisas e o Espírito encheria a nossa boca. É o Espírito que lhe capacita. Amém, irmãos? Então vamos ver algumas dicas aqui de oração que com certeza pode mudar a sua vida. Primeiro que eu disse é que nós precisamos da revelação de quem Deus é e de quem nós somos para que nós possamos buscar a Deus. Enquanto você acha que na sua força você consegue alguma coisa, você ora pouco. Enquanto você acha que é o seu trabalho que lhe sustenta, você trabalha muito. Enquanto você acha que a sua reclamação é você chegar em casa, a mulher, e dizer assim, vocês querem me matar, eu não aguento mais isso, vocês não ajudam. Mulher tem essas coisas, né? Se acatando lá os rastros em casa. Eu quero ver quando eu morrer. Não é? Ou então o homem chega em casa e diz assim, vocês não sabem o duro que eu dou para botar o pão aqui, vocês não me ouvem. Gente, isso não muda não, esqueça. Isso não muda nem lá fora, nem dentro da casa da gente, que nem o Senhor. Não muda. Não muda, não muda. Você quer uma esposa melhor? Ore por ela. Você quer um marido melhor? Ore por ele. Você quer que suas finanças funcionem melhor? Ore por elas. Aí você diz, mas não vai cair do céu. Vai sim. Eu estava orando por vocês e quando eu vi, teve um irmão que saiu daqui e foi trabalhar em Feira de Santana, Alex e a esposa. E eu fiquei tão indignado com aquilo. Porque ele saiu porque não teve emprego. E aí eu fiquei indignado com aquilo como pastor. E eu ainda comecei a orar mais intensamente por vocês. Hoje, os caras estavam desempregados, então eu quero pedir dinheiro emprestado para eles. Todo mundo está super bem empregado aqui. Aí eu vou perguntar uma coisa. Roberto ficou mais competente porque eu orei por ele? Não, a competência dele sempre esteve aí. É um erro quando nós achamos que é o nosso trabalho que nos sustenta. Não é o seu trabalho que nos sustenta, é o Espírito de Deus que nos sustenta. E Ele vai levar você a ser um bom funcionário, a ser um bom patrão, a ser um bom gestor. Amém, amados? Quantas ideias Chateau recebeu enquanto estava ali no carro, indo para suas viagens, orando, buscando ao Senhor? Quantos clientes Deus falou assim, para nessa cidade e entra aqui, porque eu vou lhe dar um cliente novo. E aí ele fala, amém, Senhor, onde é que eu entro? Entra aqui, chega lá, consegui um cliente. Então, a oração ela vai ser despertada em você quando você tiver a consciência de que você sem Deus é nada. Você sem Deus é nada. Até sua saúde sem Deus é nada. Você está andando aqui na rua, você dá uma respirada, entra uma bactéria, você morre. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é quem é Deus e quem eu sou. E Jesus, sabendo disso, sabendo que como humano ele precisava orar muito, Jesus orava muito. Jesus tinha dias que ele estava muito cansado, estava quebrado, porque Jesus era humano, ele se cansava. E Jesus tinha dias que estava cansado, sabe o que ele disse? Super cansado, Daniel, está quebrado. Naquele dia, aí Jesus falava, vocês ficam aqui que eu vou ali orar um pouco. Espera aí, gente. Dá um tempo, Deus, eu estou cansado, eu estou querendo descansar. O próprio Jesus cochilava, né? A Bíblia diz que estava no barco, imagina agora, imagina o cansaço que ele não estava, com o barco jogando para um lado e para o outro, ele dormindo. Eu acho que é paz interior, né, gente? A paz interior, quebrado, desmaiado. E o barco para lá e para cá, eu acho que talvez o corpo dele rolava para um lado, rolava para o outro, não sei se estava arrebatado, de tanto que orava, mas ele estava dormindo. E ele ainda foi bem bravo. Eu não sei se vocês, só os mais íntimos, aguentariam o carão daquele que Jesus deu nos discípulos, se eu desse em vocês. Jesus diz assim, vocês me acordam assim do nada? Vocês, quer dizer, adaptando o texto, né? Vocês não, por que vocês não param a tempestade, gente? Vocês não estão vendo, eu já durmo tão pouco. Para essa tempestade aí, ora. Aí, ô Senhor. Aí Jesus falou, para vento, para tudo. E foi descansar de novo. Então, se você tiver, a sua oração, recomendo que você comece a orar pedindo a Deus para ele mostrar quem é você, mas também faça uma coisa que eu tenho feito. Eu tenho pedido a Deus para me mostrar quem eu posso ser nele. Eu oro a Deus para que ele me mostre quem eu posso ser nele. Eu peço. Deus, como eu posso, onde isso quer me levar, o que isso quer fazer comigo, o que é que eu posso vir a fazer se eu buscar mais o Senhor, me mostre. E às vezes eu corro assim, porque isso é muito assustador. Os moravianos, eles sendo nobre assim, gente, nobre. Vamos lembrar aqui um pouquinho de história, eu sei que vocês sabem, só para lembrar nossa mente esclarecida. O nobre é alguém que nasce e já nasce com título, não precisa trabalhar a vida toda. Ele só precisa cumprir a agenda, fazer jantares, passear, né? Inaugurar um campo que alguém comprou. A vida do nobre é essa. O nobre, ele vive para ostentar o poder do reino. Esse é o papel do nobre. A maioria deles nem tem função administrativa. Os nobres moravianos, quando recebiam a Jesus, é nobre, até nobre. Quando recebiam a Jesus, sabe o que eles faziam? Eles se vendiam como escravos para evangelizar os outros povos. Então, o que a gente precisa é dessa revelação de quem é, quem somos nós e quem é Deus. E Jesus orava muito também. Segundo, compromisso com o que ele revelou. Às vezes Deus mostra para você, Levi, o que Deus tem para você. Aí você diz assim, ah, mas se Deus mostrou, Deus que deu o jeito dele. Deus que me leve, Deus que me arraste. Às vezes Deus mostra algo que tem para nós e a gente fica com tanto temor daquilo, de fazer um vexame, de fazer feio, que a gente retrocede. Não, Senhor, que é isso? Quem sou eu? Sou menor da casa de meu pai? Então você, deixa eu dizer uma coisa para vocês, de uma forma bem gentil. Você tem compromisso com aquilo que Deus já mostrou que Ele quer fazer com você. Olha aí na bolota do olho do sermão e diga assim, você tem compromisso. Quem sobrar, vira para o outro lado depois. Com a visão que Deus já mostrou para você. Viu aí, reverendo? Viu aí, reverendo? Deus tem compromisso, você tem compromisso com o que Deus já mostrou para você. E não quebre a sua parte, não. Porque Deus não é um menino que fala assim, ó, se você quiser, de repente, eu posso usar você assim. Mas assim, só se você quiser, né? Se não atrapalhar a sua agenda. Você é propriedade dele. A gente quando entregou a vida a Jesus, ou aqui, ou no núcleo, ou na rede, conversando com o pastor, a gente... Não, na rede foi o batismo, né? Já tinha entregado. A gente entregou a vida. Gente, olha aqui uma coisa. Vamos lembrar uma coisa? A gente não recebeu só a salvação, não. A gente entregou a vida. É porque uma coisa não está desvinculada da outra. Você só é salvo por ele porque você entregou a vida a ele e a vida não é mais sua. Uma vez que não é mais sua, ele faz o que quiser com ela. É assustador, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Fique em paz, porque ele não vai fazer nada com você que não seja bom para você. Por exemplo, tem coisa melhor do que ser frito no óleo quente? João, que reclinava no peito de Jesus, aqui na ceia. Gente, imagina, era um adolescente João, até com a idade dele, porque ele morreu 100 anos depois de Jesus ter morrido. Jesus já tinha 30 anos, então ele era adolescente, ele tinha uns 14 anos, 15 anos. Isso é ponto comum, todos os teólogos creem desse jeito. Aí imagina aquele que, ó, intimidade, ó, ouvia batido no coração de Jesus assim, ó. Vidas, almas, pessoas. Jesus bate o coração por vidas, né? E aí, esse João, esse tão íntimo, o que aconteceu com ele? A tradição cristã diz que ele foi pendurado e disseram, nega a Cristo. Ele, não nego, já velhinho, gente. Não nego. Nega a Cristo. Não nego. Então você vai queimar. Aí ele falou, cada parte minha queimada aqui aparece lá na eternidade com meu Senhor. Podem queimar. Queimem logo. E a tradição diz que ele morreu sorrindo. Aí você diz, meu Deus, então quanto mais íntimo do Senhor, pode ser que eu seja mais consumido para a glória dele? Yes! Aleluia! É como uma vela. Uma vela só ilumina porque está sendo consumida. É o ministério da vela. Você quer isso para você? Diga amém. Oh, glória, todo mundo diz. Então, meus amados, compromisso é isso. Compromisso com o que ele revelou. Você nunca vai mais longe do que as suas orações. Em nada na sua vida você vai mais longe do que as suas orações. Você sabia disso? Em nada. Dado por Deus. Dado por Deus. Imagine que não há o que possa ser vivido de Deus na sua vida sem que ele antes tenha revelado. É o que a Bíblia diz, que o Senhor não faz nada sem te revelar os seus profetas. Deus revela algo para a sua vida e a parte dele já foi feita. Eu gosto muito da coisa que o pastor Cirilo diz. Cirilo diz assim, vocês veem o avivamento na Coreia, vocês veem o avivamento em tal lugar, vocês acham o quê? Que Deus olhou para aquele pessoal lá e resolveu derramar sobre eles porque eles são mais bonitos ou porque... Deus, a Bíblia diz que Deus não faz exceção de pessoas. Ele quer abençoar, Ele quer derramar, Ele já fez a parte dEle. E sabe por que existem avivamentos na Terra em muitos lugares? Porque grupos de pessoas resolveram dizer sim ao que Deus já disse a eles. Experimente dizer sim. Não se preocupe com suas contas, Ele vai pagar suas contas. Hoje à noite a gente precisa de uma entrada de 6 mil reais aqui na Vida Nova. Eu estou tranquilo. Estou em paz. Porque Ele vai providenciar. Tem que pagar o aluguel, tem que pagar as contas, tem que pagar meu salário, tem que pagar... Às vezes meu salário fica para depois, né, geralmente. Mas não dá para mudar o que Deus tem mandado a gente fazer por isso. Se não der para pagar aqui, não tem problema, a gente cancela isso aqui, vai para as casas, vou até achar bom, sinceramente. Eu, pessoalmente, não tenho problema com isso. Nenhum, zero. Quanto mais o meu núcleo está, oh, glória a Deus, está tão lindo, essa foto lá. Então, qual a preocupação que nós devemos ter? A única preocupação que você deve ter é ser achado fiel. Seja fiel. Não se preocupe sobre o que vai ser consumido na sua vida. Não se preocupe o que você vai perder. Porque eu estou falando tão sinceramente, francamente, profundamente para vocês. Sabe por quê? Sabe por que a gente não tem uma vida de oração mais profunda muitas vezes? A gente tem medo do que Deus vai pedir da gente. A gente tem medo, a gente sabe que quanto mais a gente ora, mais a cara no pó e pede para Deus mostrar a vontade dele, mais ele mostra, a gente tem medo do que ele vai requerir da gente. Por isso que a gente fica naquela oraçãozinha mecânica. Porque, como eu falei lá no núcleo e publiquei para vocês no WhatsApp, quando você se gasta pelo eterno, você consome o eterno. Você é movido pelo eterno. Você deixa de ser movido por coisas momentâneas, como aqui embaixo. Amém, meus amados irmãos queridos? Então, você tem que ter compromisso com o que Ele revelou. Você nunca vai mais longe do que as suas orações. Então, tenha ousadia de orar por coisas grandes. Tenha ousadia para que Deus revolucione o seu caráter. Tenha ousadia para orar por áreas que você acha que nunca ninguém pode mudar. Tenha ousadia para orar por essas coisas. Eu estava aprendendo com o Ponchu sobre oração. E a maior lição de oração são duas principais. Primeiro meu pai, depois Del, que é a intercessora de Salvador. Digamos que a líder é emérita, porque tem outras lideranças que ela já é idosa, mas é a líder de honra, né? E quando eu vejo aquela velhinha que já teve lúpus, uma doença autoimune incurável, ser curada, e ela tem lúpus, e o lúpus se manifesta muitas vezes em algumas pessoas que são muito intensas nas suas emoções, porque o lúpus é uma doença onde o seu corpo, ele combate, o seu sistema imunológico combate a sua própria saúde, é uma doença autoimune. Então, quando você fica muito emocionado, esse tipo de pessoa que aparece placas enquanto se emociona, tem alergia à adrenalina, essas coisas, tem que ter cuidado com o lúpus. E ela, sabendo que o perfil psicológico e fisiológico dela é para a doença, ainda assim se dedica à oração nas causas. Se eu morrer, eu vou para a glória, então eu não vou deixar de me importar porque isso pode me devolver o lúpus. Porque quem me tirou o lúpus foi Deus. Então, se vier de novo, glória a Deus, como Jó falou, no eu vim, no eu vou, glorificado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então vamos pensar o seguinte, eu devo sim ter sonhos grandes em Deus e orar por isso. Eu quero uma família ordenada. E o melhor momento para isso, às vezes você entra em sua casa, conversa com as outras sua família, senta no seu quarto, dentro da sua cama, e às vezes você diz assim, meu Deus, essa não é a família que eu sonhei. Embora o diabo também influencie para você dizer isso às vezes, porque o diabo ele tenta boicotar aquilo que Deus fez na sua vida, é verdade, a gente sabe disso. Mas esse lugar é excelente para você dizer assim, eu sou o responsável por isso. Mulheres, homens, jovens, digam isso. Se eu assumir a minha postura de sacerdote aqui, e o sacerdócio universal, as mulheres também são sacerdote. O homem é o cabeça da casa, mas o sacerdócio, alguns pastores, até bem intencionados, dizem, o homem é o sacerdote da casa. De certa forma, sim, mas o sacerdócio é universal. Todos são sacerdotes, todos falam com Deus, amém? Então, você como jovem, como mulher, também, se exercer o seu sacerdócio, vai ver mudanças na sua casa. E se não vê, pelo menos houve a mudança em você. Então, ouse sonhar grande. Eu ouso, quando olho para o nome de vocês e oro, eu ouso ver uma igreja na casa de cada casal. Eu ouso isso. Eu ouso isso. Eu ouso sonhar isso. Porque sei que Deus é poderoso para fazer isso. E sei que a igreja cresce com qualidade assim. Então, faça isso. Sobre todas as áreas. Eu estava contigo orando. Até nas coisas que são bobagens suas, mas que não são pecado. Às vezes são mimos, né? Mulher tem muito isso, né? Ah, queria uma coisa. Né? O sonho dos homens é pagar as contas, né, Daniel? O sonho das mulheres é dar uma graça na casa. Por exemplo, nunca o homem vai comprar quadro para casa. Porque o homem pensa em quê? Em pagar a mesa que está comendo. Mas a mulher diz, amor, eu acho que um quadro aqui ia ficar tão bonito. Glória a Deus por isso. Se a pessoa se casasse de homem com homem, que negócio sério, ia ser tudo muito quadrado. Não é? E eu estava indo viajar para Arataca, lá contigo, para pregar ontem lá na igreja batista, primeira igreja batista. E aí eu estava orando, estava buscando a Deus, eu estive no carro, Senhor, derrama o teu espírito, unção. Aí passei na Renault, né? Falei assim, ó, Senhor, se eu quiser me dar um dança também, eu agradeço, Senhor. Eu disse, não. Porque às vezes a gente só ora assim, eu quero ser super espiritual, eu quero ser como a vela que queima e o Senhor é glorificado, eu quero... Não tem problema você botar um açúcar nisso, não. Você não pode achocolatar o evangelho para ter mais recheio do que bolo. A gente só ora pelas excepcionalidades, às vezes só pede o que não precisa. Não, você também pode pedir o que não precisa. Só que o seu pedido ele tem que ser movido pelo que Deus já disse que precisa, você precisa. Amém? Diga, amor. Desculpa, eu estou precisando falar. Eu estava ouvindo na Sky, né? Canal 14 é o Novo Tempo, é um canal da Igreja Adventista. Claro que é outra, né, doutrina, uhum. Enfim, mas tudo aquilo que é bom, eu aprendi assim, no Senhor, né? E tudo aquilo que é bom a gente pega pra gente. Tirei sim e comeu peixe também. É verdade. E ele estava falando sobre marketing. Eu falei, rapaz, isso aqui vai me ajudar na empresa, vai, poxa, vai ser bacana e tal. E aí começaram a falar palavras de Deus, fantásticas. Sabe, olha, você está com um produto super maravilhoso aí nas suas mãos, que é o Evangelho. E ele não custa barato, ele custou o sangue de Jesus. Amém. E para você não é vendê-lo, mas para você enviá-lo, para você difundi-lo, é preciso treinamento. Então, tudo que eu estou falando aqui agora, nesse momento, é tudo que Tiago já ensinou. E só tem que se reforçar. E eu senti a palavra de Deus falando. E você falando agora, o Evangelho, cada dia que passa em minha vida, o Evangelho tem adquirido esse poder, essa valorização, essa importância. E esse valor que ele possui é muito significativo em nossas vidas e nós não podemos desperdiçá-lo. Nós temos o tempo que é agora. E é o agora que nós temos que fazer valer a pena o Evangelho. Eu passei por situações assim meio chateadas, constrangedoras, me chateei bastante e tal. Mas eu estou firme, mandei uma carta para o meu pai, sabe? Muito bom. Eu não sei, você viu? Não li ainda. Vai ler ainda? E eu, se quiser, depois eu posso até ler para vocês mesmo. Eu não tenho vergonha de ler, não. E é uma carta assim que diz que é um convite. É um convite a meu pai aceitar Jesus Cristo novamente. Aleluia. É um convite a ele aceitar. Venha viver uma vida nova. Aleluia. Venha viver uma vida nova. Amém, amém, irmãos. Então é isso aí. Moza, ele está sonhando com a conversão dos pais. Quem olha para o pai dele, que é um cara muito gente boa, um cara com coração gigante, mas você olha o perfil dele e você diz, ainda não é um perfil de quem a gente acha que vai converter. Mas o filho não vê isso não, meu irmão. O filho vê o pai crente, quer o pai crente. E ele quer o pai crente, está evangelizando o pai, bota a mãe para ler a Bíblia com ele todo dia, a mãe que não leia, né, moço? Todos nós, moço. Estratégia de oração. Eu vou falar algumas estratégias de oração dentro desse tema, desse tempo, tá bom? Amém? Primeiro, em oração sozinho, a gente faz um exercício aqui com os homens, a gente sempre está falando sobre isso, que é o acaso ou racaz, que é como a gente ensina a oração sozinho. Então vamos lá, depois eu vou botar isso no site lá para você ver direitinho, tá? Vou mandar um WhatsApp com essa sigla para você poder anotar. O que é essa estratégia de oração sozinho? Primeiro, renúncia. Então, quando você vai orar sozinho, uma estratégia, não estou dizendo que tem que ser assim, ok, irmãos? É só uma estratégia, amém? Primeira coisa, você começa renunciando. Você já vai lá orando. Se você puder ajoelhar, é bom, porque a genuflexão, ó que chique, né? A genuflexão, ela é uma linguagem. E você também fala com o seu corpo. Então, eu lembro que uma vez eu fui parado pelo policial, porque estava andando muito rápido no carro, e enquanto ele me dava um carão, e quando ele sabia que eu era cristão, que eu estava indo para a igreja levar minha filha, que era o pastor, ele também que era irmão em Cristo, ele aí falava ainda mais devagar. Que é isso, pastor? Para que essa pressa toda? E ele falando ali, e aí o Espírito Santo falou assim, dobre a sua cerviz. Cerviz é essa parte da nuca aqui, né? E foi difícil demais, velho. E eu fui dobrando, dificuldade de toneladas. Aí quando eu dobrei, ele falou, tá bom, pode ir. E eu aprendi uma coisa ali muito importante. Então a gente fala com o corpo também, ok? Sugiro a você, se você tiver condição física, de ajoelhar enquanto você ora, tá bom? De coração também, porque só por fora não adianta. Então a renúncia é você já ir para a oração, disposto a não criticar o que Deus vai falar para você. Já ir para a oração afim, interessado naquilo que ele vai falar para você. Já ir para a oração com ânimo e com ânsia de saber e aprender e obedecer. Você não vai ali achando que o importante da oração é o tempo de oração ou está orando. O importante da oração não é o tempo da oração nem está orando. O importante da oração é a quem você ora. Porque tem alguns cristãos que agem como verdadeiros budistas. Eles acham que o importante da oração é o tempo que faz falar. Ou tem uma rotina de oração. Não, o importante da oração é com quem você fala e o que você faz com o que ele fala. Isso é o importante na oração. Uma oração de 5 minutos pode ser muito mais importante do que uma oração de 5 horas. Mas a gente não tem tempo. Ou está com medo do que Deus vai dizer para a gente. Então a renúncia é quando você já chega ali e é um lugar de entrega. Lembra da oração? O sacerdote ele tinha que entrar na presença de Deus sempre trazendo alguma coisa. Sempre trazendo um sacrifício, um holocausto. A marca da oração é a entrega. Minha avó, ela dizia assim, minha avó, mesmo pobre, sempre ela tinha um dinheirinho na hora do culto. E ela dizia assim, ó que coisa linda. Ela dizia assim, eu não posso ir diante do meu Senhor no culto sem levar alguma coisa. E ela levava uma oferta, mesmo pobre. Era a forma que ela tinha de disciplinar o coração dela e dizer, está aqui do nada que eu tenho. Mas não estou falando disso, estou falando de entrega de vida. Estou falando de entrega de coração. Não vá para a oração coração fechado. E se tiver, peça a Deus para abrir. Sobre qualquer causa. Às vezes são coisas que estão muito bem decididas e estabelecidas. E tem medo de orar por aquilo, porque Deus pode mandar você retroceder. Eu não estou falando baseado em sentimentos, mas na palavra dele, amém ou não? Então, primeiro a renúncia, depois a adoração. Primeiro renuncie, vá disposto a ouvir a direção que Deus tiver para você. Lá e no módulo do Filosofia Ministerial fala sobre isso, a partir da... Fala nesse mesmo, inclusive, nesse mesmo ritmo. Depois a adoração, adore a Deus. Adorar a Deus não é só falar palavras bonitas sobre quem Ele é. Adorar a Deus é se render a Ele. Adorar a Deus é lembrar que Ele é seu Senhor, que Ele é seu chefe, que Ele é seu guia, que Ele manda em você. Sabia disso? Às vezes a gente acha que a adoração é, ó Deus maravilhoso, grandioso, isso também é adoração. Mas a adoração, que é uma das formas de traduzir adoração, é prostrar-se intimamente, beijar a face. É como o americano chama worship, devoção, seria uma derramação, seria uma mistura de se render com se entregar espiritualmente. Então, adorar o Senhor é você estar diante dEle disposto a lembrar para você, porque Ele já sabe muito bem, que diante do ser que você está prostrado, você é absolutamente manipulável e sujeito e obediente, querendo você ou não. E às vezes você precisa lembrar disso. Amém, amados? Então, a renúncia à adoração, a confissão. Você precisa dizer ao Senhor o que tem feito de errado. Eu fico muito feliz quando o discipulando meu diz, Tiagão, tive dificuldade com isso, vacilei com aquilo, ore por mim. Porque a Bíblia diz que confessar as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Mas o perdão, você não tem confessando para o irmão. O perdão, você tem confessando para Deus. Confessa para Deus o seu pecado. Confessa para Deus. Engraçado que Lutero, ele orava, e a oração de confissão dele era interessante. Lutero dizia assim, Senhor, desculpa, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu fiquei irado hoje. Deus, me perdoa, porque eu comecei a ficar com raiva, e o Senhor tem que me perdoar, porque eu preciso do teu perdão. Engraçado, né? Eu estava tão alto em Deus, que a oração dele era assim. Então, renúncia à adoração, confissão. A confissão, às vezes, vai levar você, inclusive, a se refazer contra as pessoas. Imagina você ajoelha, Patrick, e fala, Deus, desculpa porque fui grosseiro com Zaira. Acho que isso não acontece, mas só uma frustração. E aí, por que às vezes a gente não confessa isso? Óbvio, porque a gente sabe que Deus vai falar, vai lá e se refaça com ela agora. Às vezes, Deus vai mandar você levantar na hora. Às vezes, Deus vai falar, pega o celular agora e liga para fulano. É por isso que a gente não confessa. Com medo da repercussão. Adoração, confissão, agradecimento. Eu queria sugerir que nesse momento de oração, acho que pode ligar o ar já, né? Vocês estão quentes? Estão com frio? Estão bem? Alguém está com calor? Não. Alguém está com calor? Não. Então vamos lá. É porque eu vou queimando aqui no fogo, aleluia. Vou me esquentando. Agradecimento. Você sabia que a maioria das coisas que nós temos, nós nem mais agradecemos, que já achamos triviais. Mas eu vou lhe dar uma dica para você ter um coração mais grato. Lembre onde você estava 5 anos, 10 anos, 20 anos atrás. Onde você estaria se não fosse o Senhor? Às vezes eu peço isso a Deus. Às vezes eu peço para Deus me mostrar aonde eu estaria e o que eu seria. Às vezes, irmãos, eu acho que foi uma revelação de Deus que eu já tive. Uma vez eu estava orando e pedi a Deus para me mostrar onde eu estaria. E era um vazio. Eu acho que eu estaria morto. Porque eu era um cara que ficava em cima da cachoeira da fumaça, 500 metros de altura, meditando na ponta da pedra. E às vezes o vento vinha e eu voltava. Então, talvez fazer isso mais durante alguns anos não teria uma boa repercussão. Talvez fosse. Fosse e não voltasse. Então, talvez se nem vivo mais tivesse. Não teria encontrado a neguinha ainda, pessoal, que desastre. Então, amados, tenham coragem de ser gratos. E a gratidão é uma coisa tão maravilhosa, porque a gratidão, ela faz você apaixonado por Deus, porque você começa a ver como você é devedor dEle. Alguém que é grato, olha, presta atenção, alguém que é grato se sente devedor. Vou repetir. Alguém que é grato se sente devedor. Fala isso olhando na bolota do olho de quem está perto de você aí. Alguém que é grato se sente devedor. Quando você é grato a alguém, tudo que você quer é abençoar aquela pessoa que ele abençoou. O coração ruim, não. O coração ruim, ele quer romper para não dever. Gente, você sabia que existe gente assim? Existe. Existe gente, Josi, você vai fazer o bem e ela vai querer romper com você para não lhe dever nada. E você sair ruim na história. Não se arrepende de ter feito o bem. Em tempo algum se arrepende de fazer o bem, como a palavra ensina. Amém, amados? Faça o bem. E súplica que são os pedidos. Depois de tudo isso, agora sim você vai pedir. Gente, um monte de pedido que você ia fazer, você nem faz mais. Depois de se entregar, depois de adorar, depois de confessar, depois de agradecer, você, às vezes, não sobra muita coisa, a não ser Deus me faz mais crente, Deus me faz mais ungido, Deus me faz mais servo, Deus me faz um marido melhor, Deus me faz um crente melhor. Amém ou não? Amém. Quando você orar, ore pela sua igreja, ore pela sua família. Eu quase todos os dias, posso dizer que as restrições são tão raras, eu oro com minha filha, no segundo Paulo, eu boto ela para dormir, eu oro com ela, abençoo ela, repreendo todo espírito maligno que possa vir a amaldiçoá-la, que possa vir a tentar amaldiçoá-la, porque ela já é remida ao sangue de Jesus. E eu repreendo, às vezes eu faço batalha espiritual em cima dela. Põe minhas mãos, fala todo espírito de insurreição, de submissão, de desobediência, todo espírito de homossexualismo, que às vezes começa a agir na criança desde cedo. Eu repreendo em nome de Jesus toda fornicação, toda feitiçaria e pai, pai, pai. E ela, glória a Deus, aleluia. Minha filha, eu sou cabeça sobre a minha casa, tenho que abençoar meu lar. Então, ore pela sua igreja, ore pelos seus pastores. Você tem que orar por mim, por Paula. Você não é uma opção sua. É um privilégio. Você tem que orar por toda a nossa vida, por todas as áreas. Você tem que orar. Você tem que orar para ser submisso a nós. Mesmo você sendo muito melhor do que eu quando eu olho para vocês, cada um, eu fico olhando em que vocês são melhores do que eu em várias áreas. Aí eu digo assim, meu Deus, eu tenho um dream team comigo, é gente boa demais. Você tem que orar assim, porque se você não orar, sabe o que vai acontecer? Naquilo que você for melhor do que eu, você não vai se sujeitar, se você não orar para se sujeitar. Você já percebeu como a gente só quer ser submisso naquilo que o outro é melhor? Mas eu vou lhe ensinar o que é submissão agora. Quem quiser anotar, anote. Submissão é fazer o que não quer, com quem não quer, quando não quer, porque entende que é a direção de Deus. Submissão quer fazer o que você quer, com quem você quer, quando você quer. Isso é submissão? Não. É o que você quer. E às vezes tem pessoas que, para se submeterem, dizem, me convença de que isso é melhor para mim. É claro que você nunca vai ser submisso à sua liderança se mandar você fazer uma coisa que fira a palavra, amém? Ou for algo que foi contra você em benefício dele, amém? Amém, irmãos? Mas nunca mandei vocês fazerem nada que fosse a meu favor, que fosse a favor de vocês. Vocês são testemunhas, inclusive os mais íntimos. Ao contrário, que eu digo assim, como que eu já usei de autoridade com os meus discipulantes, com vocês? É assim, vá e peça perdão para sua esposa. Vá e se refaça com Deus. Vai, devolva se você lesou alguém. É o que eu falo. Isso é benefício meu? Sim, porque vocês ficam melhores. Eu lembro como meu pai fazia comigo, meu irmão. Eu sou tão carinhoso. Fazer o que você não quer, com quem você não quer, quando você não quer, porque foi Deus quem mandou. E ele pode usar sua liderança para falar isso. Por exemplo, você sabe o que é ser hospitaleiro? É receber quem você não quer. Receber quem você quer é bom demais. Não é não? Servir um almoço para quem vai lá, por exemplo, tem dificuldade alguma, está com meus amigos, é bom demais. Agora, eu perguntar ao meu vizinho o que ele gosta de comer e correr atrás para preparar, para poder, enquanto ele come, falar do evangelho, comida entrando pela boca, evangelho entrando pelo ouvido, abrir mão da minha agenda, isso é ser hospitaleiro. Amém ou não? Vamos lá para a gente terminar e celebrar a ceia. Os irmãos que vão preparar aqui, pode trazer, por favor, os elementos, enquanto estou... Só algumas dicas ainda sobre oração. Oração em dupla. Como se ora em dupla? Cuidado, às vezes o casal ora em dupla, é complicado, né? Às vezes tem aquele velho recado na oração. Sabe como é, né? Ô Deus, faz essa mulher parar de querer comprar, Senhor. Gente, que absurdo, como se as mulheres gostassem de comprar. As mulheres não gostam de comprar, as mulheres gostam de enfeitar a sua vida. Amém, irmãs? Aí a mulher ora pelo marido, Senhor, tira esse espírito de futebol do meu marido, de MMA do meu marido. Não é espírito de futebol. É ele querendo esparecer um pouco do dia de trabalho, no final ele trabalhou tanto. Então, para com essa oração de recado em nome de Jesus, gente. Para. Dá um recado para você mesmo na oração. Isso é forte, viu? Já pensou? Vocês estarem orando, né? Aí Jamile e Daniel orando juntos. Aí Jamile, ô Deus. Ô Deus. Que nem as irmãs da Lagoinha. Ô Deus. Senhor, me faz uma mulher mais submissa a meu marido, Senhor. Ele é um homem tão maravilhoso, Senhor. Vai ganhar muito mais ele do que dizer, oh Deus, conserta ele nisso e nisso. Amém ou não, irmãos? Ele orar por ela e falar assim, oh Deus, Senhor, enche meu coração de gratidão por essa mulher maravilhosa que o Senhor me deu, por essa excelente mãe, esposa. Deus, eu quero que o Senhor me revele quão maravilhoso é nós estarmos juntos, quanto eu mereço, quanto ela merece ser amada e cuidada, quanto eu, Deus, preciso crescer em amor por ela. A mulher vai sair apaixonada da oração dessa, amém, irmãos? Cuidado, às vezes você ora com o irmão em dupla e você ao invés de o cara sair mais cheio de fé, ele sai acabado. Não, quando eu oro por vocês, vocês são testemunhas, eu digo, Senhor, continua essa obra linda que você está fazendo na vida do meu irmão. Continua derramando o teu Espírito Santo sobre ele, derramando a tua cura sobre ele. Que ele seja um agente de milagre onde ele estiver. Amém, irmãos? É diferente de você orar sozinho por alguém. Aí você taca fogo. Amém, irmão? Então a mulher orando pelo marido, sozinha, sem ele. Aí a conversa é outra. Aí você pega o marido pelo pescoço e balança sem ele ver. Amém, irmãos? Repreende, repreende. Aí trata de outras questões, né? Aí trata de outras questões. Ok, irmãos? Então, batalha espiritual mesmo, que eu vou falar daqui a pouquinho. É agora, oração em grupo primeiro. O mesmo princípio de oração em dupla para oração em grupo. Outra coisa, oração em grupo tem que ter cuidado. Não pode falar da vida de outras pessoas enquanto ora. Não pode. Inclusive, todos os líderes de núcleo estão aqui. Quero que vocês ensinem isso no núcleo de vocês. Antes da reunião, antes de começar a oração, vocês começam e dizem, irmãos, nós não vamos orar por causa de terceiros. Ok? Se for alguém que está doente no hospital, sim. Ok? Se for alguém que está com crise no casamento, você não vai dizer, olha, quero que olhe por fulaninha que está com crise no casamento. Não. É assim, Senhor, eu quero que... Eu queria pedir oração por minha irmã, eu amo tanto, tenho orado por ela. Deus vai saber o que é. Amém, irmãs. Amém, irmãos. Então, oração em grupo, em dupla, não se ora com o terceiro expondo a pessoa, isso é importantíssimo. Amém? Amém? Inclusive, antes de dificuldade, líder de intercessão tem que falar isso. Porque às vezes a pessoa acha que é de uma elite espiritual, pode saber e lidar com o problema alheio. Não. Amém, irmãos? Vou voltar à batalha espiritual. Faz batalha espiritual, sim, sobre a sua casa. Gente, às vezes eu chego lá tocando fogo lá em casa. Tocando fogo. Só tocando fogo. Fogo de Deus, todo espírito aqui de consumismo, lascívia, luxúria, eu arrependo agora, sai em nome de Jesus. Todo espírito de preguiça, sai agora, na autoridade em nome de Jesus. Hã? É. O quê? Oração em grupo. Eu falei, Ah, não, é sozinho. Sozinho. É claro que você está em dupla às vezes e é uma oração de libertação que só precisa. Amém. Está na bênção. Senão você pode sair daqui de achando que eu não posso expulsar o demônio de alguém. Claro que pode, deve. Ok? Mas estou falando de bom senso. Amém, irmãos? Amém? Oração por cura. Você tem o poder de cura no nome de Jesus. Amém? Você tem o poder de curar no nome de Jesus. Você precisa tomar posse disso. Em meu nome curarão enfermos. Em meu nome curarão enfermos. E eu oro e creio que tenho, e exerço, e oro, e boto a mão, e repreendo, e já vi muita gente ser curada de gripe e de coisas muito mais graves. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Vocês têm que entender que o Evangelho é poder de Deus. Poder de Deus para salvação. A gente às vezes fica... Vida nova, marca da vida nova, não vai ser persuasão de palavras. Vai ser poder de Deus, comunhão. A palavra, ela age no poder do Espírito. Senão a gente vira um grande grupo terapêutico. Amém ou não, irmãos? No poder da palavra que liberta, que salva, que cura, que restaura. Sim, Deus quer usar você para isso. Amém ou não? Tem uma aqui que eu escrevi, mas o tablet traduziu, traduziu não, como é? Corrigiu diferente, tentando decifrar. Mas vamos lá, não tem nada não, Satanás, depois eu falo com o sermão só sobre isso. A gente sai no lucro, amém ou não? Oração de ânimo. Você sabia que às vezes você precisa orar quando você vê as coisas assim? Às vezes o povo em casa está meio para baixo, né? Você já viu que às vezes acontece isso? Às vezes parece que está um cansaço assim na casa, né? Às vezes parece que está todo mundo assim precisando do up. Não é uma apatia, um negócio assim. Ah, meu irmão, o que eu faço com isso? Eu começo a declarar a palavra de fé. Palavra de fé. Tudo posso naquele que me fortalece. A obra que o Senhor começou agora não pode ser comparada ao que Ele vai vir trazer os frutos vindouros. E eu começo a declarar a palavra de fé na minha casa, começo a declarar a palavra de fé para mim, começo a falar com a minha filha, com a minha esposa, e começo a falar, não é assim, Deus é o melhor para nós. Eu teve um sermão que estava vendo, que eu peguei para vocês há um tempo, eu até escrevi no livro meu, o melhor de Deus sempre está por vir para aqueles que são fiéis ao seu chamado. Por mais alto você esteja em Deus, por mais que você esteja pá, lá em cima, sempre o melhor de Deus ainda está por vir para aqueles que são fiéis a Ele. Aleluia. Amém, irmãos? Então, que em nome de Jesus, sua vida de oração mude. Tenha tempo de oração. Se você ora pouco, comece com um período menor, ok? Mas tente cumprir esses caminhos que eu estou lhe ministrando. E eu tenho certeza, irmãos, certeza que uma igreja que tem uma vida de oração intensa, uma igreja que é, primeiro, antes de tudo, focada e centrada na palavra, onde os crentes têm uma vida de oração intensa, não tem como você não ter ser usado de forma revolucionária para o reino de Deus. Amém? Vamos celebrar a ceia? Aleluia. O Senhor Jesus, que possibilitou que estivéssemos aqui hoje celebrando a sua morte e ressurreição. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz que na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele, havendo dado graças, tomou pão e partiu e disse, esse é meu corpo partido por vós. Semelhantemente, Ele tomou o cálice e disse, esse é meu sangue, o cálice da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Isso aqui é vida de Deus. Amém, irmãos? A vida não está no cálice. Desculpe, não quero que pareça uma heresia, mas isso aqui é suco de uva. O sangue de Jesus que nós bebemos, ele é sangue de Jesus pela presença de Jesus. Amém? E não por causa da substância. O corpo de Jesus não é esse pão que estamos comendo. O corpo de Jesus, ele é corpo de Jesus quando você come em comunhão com Jesus. A presença de Jesus é real aqui agora. Porque celebramos a morte e a ressurreição dele até que ele venha. Amém? Então o sagrado não é o elemento físico. Não cremos assim como os católicos e alguns outros irmãos evangélicos na consubstanciação nem na transubstanciação. Não cremos que é sagrado o líquido, é sagrado a matéria da farinha de trigo. Não. Nós cremos que é sagrada a presença de Jesus aqui. Amém? Amém? Isso é muito sério. Senão, e os irmãos que guardam o resto do suco e do pão, mas e a água do batismo, eles guardam também? Amo e respeito quem pensa assim, mas não é o que a palavra ensina. A palavra ensina que a presença de Jesus aqui, o memorial do nome dele, se é verdade você orar agora comigo e buscar em Deus, se há algo em você que fere a comunhão, se arrepender de verdade. Isso é que faz a ceia ser ceia. Você ter comunhão com o corpo. E aquele que faz de conta que ceia e não ceia, ele é réu do sangue e do pão. Ou seja, não recebe o perdão por ter matado a Jesus. Todos nós somos réus do corpo e do sangue, até que Jesus lave os nossos pecados. Amém? Mas quem come indignamente é aquele que ignora o sacrifício que Jesus fez. Então nós vamos celebrar agora a sua morte e a sua ressurreição. Mas na hora que você orar agora para se examinar, não pergunte a Deus somente se você tem algum pecado, tal. Não. Eu quero que você investigue principalmente se você tem algum pecado contra o corpo. Você que faz parte do corpo, se você não tiver cuidado quando faz a unha, as irmãs aí, né, que ficam futucando o dedo, se machucar o dedo, machuca o pé e aquele pé já não anda direito. Quando você comete um pecado deliberado, você faz mal ao corpo. Você faz com que a igreja não caminhe como ela poderia caminhar. E isso é pecado contra o corpo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então, se refaça com o Senhor agora em nome de Jesus. Eu vou lhe dar um minuto e depois nós vamos celebrar. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida do Senhor que nos revigora essa manhã. Queremos te agradecer, Senhor, porque pelo teu sangue nós somos sarados. Pelas suas pisaduras, pelos seus hematomas somos sarados. Pelas suas feridas nós somos sarados. Senhor, o Senhor foi ferido por fora para nós sermos curados por fora. E o Senhor foi pisado por dentro e suas feridas internas, seus hematomas, Senhor, são a cura das nossas doenças interiores. O Senhor cura também as nossas doenças interiores, aleluia. O Senhor, que é o nosso Rei, Senhor, se fez servo e tomou coroa de espinhos sobre a sua cabeça, para que nós pudéssemos reinar com Cristo. Teve tuas mãos furadas para que nós pudéssemos abençoar no teu nome. Teve seus pés rasgados para que nós pudéssemos caminhar em fé e tomar posse daquilo que é teu. O Senhor foi furado do lado e se esvaiu totalmente a tua vida, para que saia de nós toda a vida, todo amor à vida humana, porque a tua palavra diz, aquele que ama a sua própria vida, perdê-la-á, mas aquele que abre mão dela, achará. Queremos perder toda a vida que tem que ser perdida, que não é tua em nós, queremos receber da tua vida, Senhor. Nós celebramamos que o Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou. O Senhor venceu a morte. E nós podemos vencer todas as mortes. Aleluia. O último adversário será a morte. E ela será lançada no lago de fogo, junto com o diabo e seus anjos e os ímpios. E a morte não terá mais nenhuma autoridade, porque domínio já não tem sobre nós. Aleluia. E nós alegremente celebramos a tua vida, vamos comer da tua vida agora, vamos beber do teu sangue, comer da tua carne, representando o sangue que nos faz uma carne, que somos um corpo de Cristo. Nós vamos trabalhar juntos para que teu nome seja glorificado, esse corpo cresça aqui nessa cidade e em nome de Jesus outras pessoas sejam alcançadas. Nós recebemos em nome de Jesus. Receba aqui, por favor. Vem aqui e pegue. Você que está batizado. Comunhão com sua igreja. Nós vamos comer e beber juntos, ok? Você volta para o seu lugar. Se não der, eu divido com Paulo aqui mesmo. Ó. Sobrou só um. Patrícia. Mais alguém? Hã? Tivo não recebeu? A gente vai dividir esse aqui. Tivo aqui? Aqui é de deu? Completa aqui, irmão. Não, não. Tem? Obrigado. Aleluia. Aleluia. O Senhor nos traz vida, irmãos. E eu creio que o Senhor vai aplicar essa palavra na vida de vocês. Amém. Tenho certeza disso. Que você vai arranjar tempo para fazer outras coisas. E vai buscar primeiro o Senhor. Vai orar primeiro. Amém? E Deus vai providenciar tempo para as outras coisas. Aleluia. Senhor, nós consagramos esses elementos, estão na mão dos nossos irmãos. E cremos que o Senhor é real aqui conosco. Cremos que o Seu sangue está aqui, cobrindo nossos corpos. E cremos que Teu corpo está aqui, porque a Tua igreja está reunida. E nós, em nome de Jesus, celebramos a Tua presença. Celebramos a obra que Você fez em nossas vidas. E celebramos o Teu retorno para ceiar conosco um dia, onde receberemos esse elemento das Tuas mãos. Sentados à tua mesa. Nós comemos e bebemos em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Deus. A único... que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Você pode dizer mais forte ao Rei Eterno. Ao Rei Eterno Imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Consagro todo o meu ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Mais uma vez para terminar, consagro o meu ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a ti. Aplauda o Senhor, ele é digno. Aleluia!